conta que seu pranto derramado são gotas de água roceando pra ilusão. Gotas caídas do azul de falsos olhos, cidade triste, tem corado coração. Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar teu lindo rosto do verão, do meu calor. Com os meus beijos beberei todo teu pranto para matar a minha sede de amor. Enxugue o rosto, meu amor, não chores não. Rosto molhado pra você não fica bem. Seu novo amor lhe maltrata o coração. Seu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chores não. Rosto molhado pra você não fica bem. Seu novo amor lhe maltrata o coração. Chores mais porque seu pranto me entristece, e eu não quero ver você tão triste assim. Tira de novo pra girar a nossa estrada, quando você se decidir voltar pra mim. Essa pessoa não merece o teu pranto, volte depressa antes que seja pior. Tire da vida o que lhe impede ser feliz,